mais. Gol no 396 para o localizador, direita para o 070, reporte estabilizado. Direita para o 070, uma reportagem estabilizada, gol no 396. Controle Salvador, é o Trip 5488. Trip 5488, boa tarde, identifique, chegada Amanda, esse é o nível 050. Identificou, chegada Amanda para o 50-5488. Controle gol. O gol 925, está na final do RNAVE, visual com campo. O 925, ciente, completo final RNAVE, chame torre no 9-6. 6-8-6, obrigado, até daqui a pouco. Gol no 396, irá seguir um bug da companhia, 7 meses à frente, reduza para 1709, ou no 396. Reduzindo, gol no 396. Controle Salvador, Lima Bravo Mike, no 7-0-2-0. Leão Bravo Mike, desça para 3.500 pés, ajuste Salvador 1013. Lima Bravo Mike. 925, vento 120 graus, 089, ajuste 10 no 3613, cabeceira deslocada 90, 90 metros, livre pouso, 925. Ok, então, cabeceira deslocada só 90 metros, eu vou no 925. Foi apenas para confirmar. O gol 925, a informação que a gente tínhamos era Vitor. É, na informação Vitor estava 1200 metros. A informação já das 19 horas, em vigor é o uísque, já prevê os 90 metros apenas. Ah, então tá bom, obrigado. Para o táxi 3835 com 181 na borda, alternativa com fins, 4 horas é 10, autonomia. 335-181, com fins 4 e 10, táxi autorizado, Juliette Alfa, teu ponto de esperão, 10, na Charlie, chamará a torre 1-8-6, ajuste padrão, 10, no 3, bom voo. Juliette Alfa, para o ponto de esperão 10, na Charlie, chama a torre 119-6, obrigado, boa tarde. 118-6, a torre. 118-6, copiado, obrigado. Torre 18-6, bono 3-9-6. Torre Salvador, gol no 396. 396 da Gol, continua a aproximação, reporte Simbra, vento 130 graus, zona 0 mais, ajuste 1013. Vai reportar Simbra, gol no 396. Gol 396, confirma a cabeceira deslocada apenas 90 metros, 90 metros. Atingiu 50, para prosseguir 5488. Trip 5488, autorizada final do procedimento LS, suspensão glide, desça para 2 no pés, ajusta o altímetro no 0 no 3, reporta estabilizado no curso do localizador. 2 mil pés no 0 no 3, reportada estabilizado 5488. O 925, solos 27, 121, 19. 21.9925, obrigado, até daqui a pouco. 396, vento 130 graus, 08 nós, livre pouso pistão no zero, cabeceira deslocada 90 metros. Livre pouso não no zero, assim a gente faz Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o 08. Vem para o controle. Clareza 1. Romeu Totango, vou na proa da rotatória, reporte visual com cabeceira da pista 17. Totango, Kilo Quebec, serve visual com cabeceira da pista 17. Afirmativo. É uma torre 118, decimal meia dúzia. Certo. Torre, Salvador, Kilo, Quebec, Serra. Kilo, Quebec, Serra, chame final da pista 17, Quebec, Serra. Delta livre decolagem no 7120 graus 08 nós. Estabilizado. Afirmativo, estabilizado 5488. Passando dona, reduza para velocidade de aproximação. Chama agora a torre 118, decimal meia dúzia. Sente autorizado aproximação 118, meia dúzia 5488. Bom dia, obrigado. Paulo Luguna 396, livrou na sexta. O Quebec Serro, vento é 120 graus 08 nós, ajuste 1013. Alfa antes da Juliette 3 da VM. Alinhado e pronto, 3835. Livre decolagem, 3835, 120 graus, 08 nós. Livre decolagem, 3835. 396, vai manter a cidade. Delta, Terra Grande. Patrulha Salvador, é o Mike F. Delta. Romeu Teutango, chame final da pista 17, Romeu Teutango. Chamará na final da 17, o Romeu Teutango. Delta, ciente, facilidade de sair direto na 241? Papapá, Mike do Delta, autorizado para seguir na radial 241 de Salvador, em condições vai 500 pés, confirma o destino? Manati. Sente, autorizado direto Manati, Mike do Delta. Sinalizadores. Silo 3, sinalizadores, observou a 390. Na 3567, aciona a identificação, desça para nível 040 na chegada Bonf, ajuste de altímetro no 013. Para o 040 com 1013, da 3567. está pronto para iniciar lançamento, Juliette Quebec Kilo. Autorizado lançamento, Papa Tango Juliette Quebec Kilo. Chame para descida. Quebec Kilo. Controle Salvador, boa noite, boa tarde, o TAN 3835. TAN 3835, boa tarde, contato radar na decolagem, suba para nível 310 na saída Gole, transição Gonza. Gole, transição Gonza para o 360. Salvador, Oceanair 6321, na posição 13, para acionamento na posição. Do acionamento, chama para pushback. Sente autorizado acionamento, chamará para o push 6321. Patrulha, vai aqui, é com o Delta. Tá controle? Para descida, o Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, desça condições visuais, aponta cruzando 2500 pés. Patrulha, Mike Eco Delta. No 0, no 3. Para Congonhas, 360, aguardo correção. Aguardo. Tocado 90 metros. Ciente, livre pouso. Pista no 0, cabeceira deslocada 90 metros, 5488. Romeu, hotel Tango, continua a aproximação no 7, aguarde autorização de pouso, vento 120 graus, zona 0 massa. Romeu, hotel Tango. Aí se confirma o motivo, algum plano técnico? Verificação, tá? Confirma? Ok, é só uma verificação, ok? Tá ok, estamos confirmando com a torre Mike por dentro. Hotel Tango, livre pouso no 7, vento 120 graus, 10 nas. Romeu, Hotel Tango, livre pouso no 7. Uno 0 no 3, autorizado Salvador, Congonhas, 360, aerovia Peru 58, decolando 10, curva direita, subida Gole, transição Gonza, código 5463, frequência do controle 1, 19.35, voo 10, 13. 360 para São Paulo, 358, decolada 10, curva direita, Gole Gonza, subida 5463, ao transponder, 19.35 ao controle, Gol no 0, 1.3. Podia repetir o transponder? 5463. Reto, 02, portão, chame para o acionamento pushback, informe que forma sem curso é whisky. Salvador, boa tarde, Gono 755, informação WISC, autorização 380 para Confins. 38 para Confins, será coordenada, aguarde. É, escuta, aguardando. Quebec Kilo, Confins dos anos já estão no solo? Ainda negativo. Altitude estimada? Em torno de 2 mil pés. Ciente, Juliette Quebec Kilo, frequência livre para a coordenação, bom pouso. Quero grande. Nada. Charlie Alpha Juliette, até a remota via pátio principal, observando a aeronave da Ocean que está acionada numa das remotas, ó, 5488. Al Salvador, 6321, está pronto para pushback. Dono 395, acena identificação, desça para nível 050 na chegada Mare, ajuste altímetro no 013. Sete, detrovento 50, chegar no mar e ajuste padrão, solicita efetuar a POF ITAP, efetuar o PAV 366, efetuar o RNAV da 10. Copiado, agora autorização para o RNAV, Gol no 395. Escuta. Batango Romeu, Golf Vitor, controle Salvador. Tyson, tarde, Serra November, Equiante para Salvador, não conseguiu o teste, ó, com 100 e vários frequências, está agora 51 milhas, mantendo 070 na sua escuta, Série 5 na sua escuta. Confirmando, está na radial 288. Confirmativo, 289. Entre Romeu, Golf Vito, mantenha condições usuais, nível 075. Chama. Miami, pronto para descida. Ajuste altímetro 1013. Bom, Sim, Vitor. Romeu Golf Vitor, poderia confirmar o número de pessoas a bordo da aeronave? Está com 02 a 1 a bordo, Papa Alfa Tango 4. Copiado, Romeu Golf Vitor. Tango Romeu Golf Vito, acione código transponder 0242. 0242. Tango 3835, passando nível no 30, chama agora o Centro Recife. 128 decimal 8, alterna 126 decimal 4. 128 8 264, tá 3835, boa tarde. Boa tarde. Comandante, um bom retorno para Natal. Valeu, um abraço, Fernando. Valeu, galera. Tango Romeo Golf Vito, desce em condições vazias, mantém separação com solo para 1.500 pés, ajuste ao tempo Salvador, permanece 1.0, 1.3, ajuste navegação para ingressar no corredor Interlagos. Está autorizado direto da rotatória, para nós melhor. Autorizado, Romeo Golf Vito. O 1395 para o procedimento RNAV, após ITAP vai voar na Produção Ferra Vitor 366, reduz a velocidade 2209, número 2 na aproximação. Essa é a redução 2209, essa é o 050, e após ITAP voa o 366, o 1395. Controle OTAN 3567 com referências visuais autorizadoras na presente. TAM 3567, vetoração para final do procedimento ILS Expedition Glide, curva à esquerda, proa 1.200, limitado pelo custo localizador, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 3. Esquerda 2.00, 2.000 pés, e 1.0 no 3, 3.567. Paulo Salvador, Oceanair 6321 para o TAC. Com 78 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Goiânia. Goiânia, 78, 13 e 30, o Oceanema 321, táxi autorizado, Juliette, Alfa, teu ponto esperando no 0, na Charlie, La Torre 1, no 8, decimal 6, ajusta no 0, no 3, bom voo. Gente, Juliette, Alfa e Charlie, para pronto 18, 6, 13, obrigado, 6321. Copia? 755, copia. Salvador, Confins 380 autorizado. via Upper 58, decolada no zero, curva direita, subida Gole, transição Gonza, código 5454, frequência do controle 1 9 decimal 35. 380, está autorizado, Upper Whisky 58, decolada no zero, com curva direita, Gole, Gonza, 5454, transponder, controle 1 9 decimal 35, bônus 755. Correto, 04 portão, chifando para o pushback, acionamento. 04, confere, chamarei. Salve, FTC 1-9, vamos embora. Sanguardo do Novembro, Salvador para Porto Seguro. Confirme o pacto se encontra e a pista em uso. Está no hangar da Aristapa de 5, decola do 97, com 2 a bordo. Cinco, ciente, dois a bordo. O Eco do Novembro aguarda de coordenação 080. Ciente, aguarde. Salve Salvador, de papapapai, papapé. Dono, próximo ponte, espera, pronto. Localizador, curva esquerda, proa 140, reporte estabilizado. Autorizado a final do procedimento LS X-Way, São Clássico. Iniciando a redução, 80. Esquerda 40 para o localizador 3, Guardião 01 no controle Salvador. Para Sierra Novembro, é Cunhaque, o papapai papa Sierra. Afirmo. Aguarde coordenação, papapai papa Sierra. Aguardando coordenação, papa Sierra. Salvador, gol no 0 no 3 no 02, pushback acionamento. Portão 2 autorizado, gol no 0 no 3, chame táxi. Devo chamar o táxi, no 3. Guardião 01. Guardião 01 no número de pessoas da porta? Permanece QB padrão, 04. Grato. Autoriza. Fala, gol no 925. No 925 da Gol. Barra Brasília, nível 360, informação em curso, é o ISC, número 3 para cópia. E aguardando, vou na 25, obrigado. Agora a torre 118 decimal, 62. 395, redor da velocidade 1709, reporte estabilizado na final do procedimento, terminado. Redução 1970, gol 1395, reportará estabilizado. Zona decolada às 4:05, controle 1935, vamos. 1935, obrigado. 4 de novembro, autorizado Salvador, Porto Seguro, 080, aerovia Golf 677, decolada 17, curva direita, perfil coral. Código 0147, frequência do controle 1 9 decimal 35. Curva localizada, 080, Porto Seguro, decolada 17, curva direita, no perfil da coral da Golf 677. Transponder 0147, motor 109, Papa Tanguecos, Lula Vendor. Correto, X-1945, para acionamento, táxi da agora a torre, 1 9 decimal 6, bom voo, ajuste padrão. Padrão, chamar a torre, 1286, grave, X-1945. Ajuste 1013, cabeceira deslocada 90 metros, livre pouso. Cabeceira deslocada, livre pouso 90, 3567. Guardião em Pituatu. Guardião, chama agora a torre 118, meia dúzia, tem um bom posto. 118, decimal, meia dúzia, já com vantagem. Guardião 019. Controle o Papão Romeu, Fox Truck, Mike Reto, boa noite. Nesse momento, através de Piatá, visual com 3567 na curva da 1-0, é possível prosseguir com o número 2 para pouso? Condições de agilizar? Né? Afirmativo, na presente já faria o cruzamento da 1-0, deixando livre o eixo. E agilize, temos um tráfego a 5 milhas de Simbra, é um 737. Tráfego 737, 5 milhas de Simbra, agradeço, já estou iniciando o cruzamento e vou livrar. Guardião 01. 5, ajusta o pino traseiro. Em Salvador, 1-0, 1-3. Da presente, toma rumo da rotatória. Chama pronto para a descida. Batendo condições visuais, 045, pronto da rotatória. Reporta a descida, Lima Kilo Zulu. Papatango Romeu Golf Vitor, reporta visual com a cabeceira da pista 1-7. Golf Vitor. Zero gol no 395R9 do Alvo no zero. Gol 1395, completa a final do procedimento R9, chama agora a torre 118.612. Temos tráfego da helicóptero da Polícia Militar cruzando a final da pista 10 com a torre. Chama agora a torre 118.612. Chama as 8 do meio. Parte do Grael, vento 130 graus 10 nós, informe no solo, Guardião 01. 130 com a dezena, informado no solo, 01. Torre Salvador, gol no 395. Gol no 0 no 3, ali mantém pistão no 0. Ali mantém no 0, gol no 0, 1-3. Gol 395, continua a aproximação, pistão no 0, cabeceira deslocada 90 metros, aguarde informação de pista livre. Na escuta, no 395. 3567, solo aos 48, 1-2 ano, 19. 293567. Pronto, Antônia, Gozara, passando na Leste Paribio, Papão, meu próximo aqui. 40 milhas, prossegue 065, é disponível. 5453 é o código, decola da 1-7, curva à direita, perfil Golem, após direto, frequência do controle em 1-9.35. Autorizado, Serra Novembro, Equiante, Lagoa do Morro, 140 até 40 milhas após 0625. Decola da 1-7, curva direita, gole, após direto, controle 5935, 3.5453, o Epa Marcelo. Correto, correto, cotejamento. Chame agora a torre em 1-9.6 para acionamento, táxi e decolagem, o Eco, Papa Sierra. Confirme o PAB. O PAB 03 chamará a torre 186 para autorização de acionamento de táxi do Eco Papa Sierra. Estimativa 03 copiado, tem um bom voo, Eco Papa Sierra. Obrigado, Papa Sierra. Fala, boa tarde, está 3567, lembrou direita via Fox Trot. Então siga Juliette, portão 612, TAM 3567. Juliette, 612, TAM 3567. Fim? Juliette, 612, TAM 3567. Afirmativo, afirmativo. Off, ajuste padrão 6720040. Livre, autorizado, pouso 130 graus 08, nosso. Jete livre pouso 1-0 com recuo de 90 metros, gol no 395. Dois Salvador, de Papá Papá, é Papá Serra, do Angar do Graé, para acionamento de táxi. Sete, circulando 10, curva direita, gol de ofício, 5460, 1935, gol 925. Correto, 08, o portão chamando para o pushback, acionamento. Afirmativo, chama Nenos, obrigado. 935, boa noite. Região 01, li frequência, até a próxima decolagem. 013, contato radar na decolagem, sul para nível 360 na saída Gole e transição Gole. 360, Gole 03, Gole Gole.